A maior referência em diversão. Proporcionando à família Pop o maior show audiovisual do norte do Brasil. O Águia de Fogo Super Pop. Super Pop. Em nome de Ricardo Chidores, equipamento de segurança. É com Ricardo Chidores. Cobre a tábua. A marca que veste os irmãos Alice e Juninho. E você encontra nas lojas Vale Surf. Atrás do Castanheira, em Belém do Pará. Lá também você encontra a marca Freeboard. Vestindo liberdade aqui no Pop Live. Live. Aranha, começa a manutenção em alto-falantes. É com o Aranha. Skull Sissions. Azul por fora, inexplicável por dentro. Claro, telefonia. A maior tecnologia, internet 4G, máximo do Brasil e do mundo. É quem deixa a nossa família Pop sempre conectada. Skull. Viva Redondo com Skull. Joga a mãozinha pra cima, meu irmão. Dá-lhe um tapinha pra cima. Tapinha pra cima. Tapinha. Bora, mortadela. Bora, pacabu. Bora no 3, no 2, no 1. É o Pop Live. A torcida do Bicola, joga a mãozinha pra cima, a torcida do Papão, vai! Uma lista branca, outra lista azul. E a torcida do Leão bate na palma da mão. Quem bota fé que o Leão vai se encontrar com o Paysandu na terceira ano que vem? Isso, deixa tudo azul marinho. Azul marinho, vai! Remo! Mais alto, vai! Remo! Dali DJ Alisson! Massa cantando bem alto! Um, dois, três, vai! O quê? Eu me escondo de todas as formas. Eu não quero criar esperanças. Mas não paro de pensar em você. Meu casamento foi marcado pra semana que vem. Mas como é que eu vou me casar? Se eu ainda amo muito você, muito. Eu queria tirar você da minha vida. Esquecer que. Obrigado, meu parceiro Cássio, lá de Macapá. Tá aqui presente com a gente, curtindo assim pela primeira vez, digamos, o Pop Live aqui em Belém do Pará. Sempre que a gente pinta aí no Amapá, ele sempre nos recebe com muito carinho. Fala a galera da La Musique também presente com a gente. Obrigado mesmo de coração. É a família Pop lotando de cabo a rabo a floresta. É assim que eu gosto de ele, sem muito grito. Vai, garoto! Viviane Batidão, sucesso! Nara, Nayara tá aqui em Brasília. Rainara, na verdade. Grande abraço pra você, Rai. Tudo de bom, felicidade, saúde, paz. Obrigado por você comemorar aqui com a gente do nosso ladinho. Hoje seu aniversário. Valeu, minha linda! Não sou mais criança, perca as esperanças. Cansei de ouvir tua voz, dizendo que me ama. Fiz tudo pra ter você, você nunca me deu valor. Stop, agora acabou. Alô, Martin! O sonho acabou. Não peça desculpas, ouça, esqueça o meu nome. Finalinha, finalinha, finalinha, finalinha. Eu era maluca, louca pra te dar amor. Agora esqueça, agora esqueça. Me esqueça, solteirinha. Não deu valor, solteirinha. Me deixou só, solteirinha. Você feriu uma criança que sempre te amou. Eu era maluca. Agora esqueça. Vou pra balada. Solteira. Solteira, solteirinha, solteirinha aqui no Pop Live. DJ Alisson! Premiado Top Marketing do Brasil. Meu parceiro Clebriel, tem vida aí presente com a gente. Alô, Clebinho! Obrigado a toda a galera do comércio aí também presente com a gente. Anderson Cosmo, obrigado, meu grande amigo Fabinho, o Júnior do comércio também. Sensação, olha no meu e pai, ele chega mais aqui. tô de patrão, é, aqui tô de patrão. Aí tem delícia pra fazer. Olha, olha o que ela faz, olha, olha o que ela faz. Vai subindo, vai subindo. Não vai conversando muito, já tá atrasado, garoto. Vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo. Sobe, sobe, sobe. Olha aqui. Juninho, Davis, Sinanjinho, toda a equipe, toda a mulherada da França hoje aqui. Com... esconde das maravilhas. Dançam pra valer, cada um dessas meninas tem um super poder. Agora é hora de aquecer, tá? Aquece. Bora liberando o Maninho! Alô, DJ Emerson, DJ Emerson! Aqui, Alisson, ao nosso amigo Bico lá do Porto da Praia. Ele e todos os caixa baixa aqui presentes também com a gente, viu, Maninho? O Kleber e a Samara aqui do ladinho com a gente. Filipinho come calado. Eita, garoto danado! Mais uma vez, bem mais alto, bem mais forte. O Mandarã! É meu parceiro Márcio, mais uma, garoto, vai notando aí! Olha aí, falei, quando tem camarote, eles vêm mesmo! Rodrigo e Roberto, equipe, chama! À direita, garoto. Quantas vezes já chorou, pedindo de joelhos pra Deus me proteger. Tamo junto, hein, Rodrigo, Roberta. Vida louca é assim, parto pro tudo ou nada, sem saber se volto. Só tenho você por mim. Meu amigo Afonso, Alex e toda a galera da G1 também. Nosso amor é verdadeiro e forte. Obrigado, galera da Baladinha dos Jurunas. Sempre que a gente pinta aqui na Florentina, eles sempre dão a maior força aqui para os irmãos Alice e Juninho, Davis e Nandinho. Obrigado também a nossa Super TJ. Super. Sempre com a gente, equipe Fantasminha também. Pode crer! A nossa cúpula, não posso esquecer de jeito nenhum. Bem gostoso, vai! E mexe no teu HD, garoto! Banda Puro Desejo. Dali, DJ Ellison! Dali, Ellison! Dali, Juninho! Do ladinho da gente, Maninho. O nosso amigo Marcelo do Rock e toda a galera do Rock, viu, Ellison, desde cedo com a gente. E a gente cumprimenta aqui com muito carinho o nosso amigo Cláudio da TechFix também daqui presente. Ele e a Duna Eli. Obrigado, os casais que estão aqui no Pop Live. Uma menina e você não se importava. Edson. Você pede o meu amor e o que fazer não sei. Tão menina quando eu conheci você. A família Bazuca também no circuito. E o Doverente também. Aí no lugarzinho dele, sempre derrubando o palco. Eu sei. Eu sei, se não entende o que aconteceu. E a galera de Marituba também. Bota pra cima que o pop da flor. Olha o nosso amigão Motora Josimar aqui presente com a gente. Ele, Rodrigo Menezes, o Marquinho Digital também daqui presente, o Elis Doferente, o Duduzinho e suas galera da Vans aí aqui com a gente. Olha o Paco Black na galera dos lanches também, Gilson Lanches aqui presente, convidado especial da gente. Da mesma forma, cumprimentar o Aguinelo Lanches também daqui presente, o Afonso. Nossa, Cerrada, né, meu gente? Esse Nandinho eu vou te contar, meu irmão. 3, 2, 1, lá vai! Outra, mais outra, mais outra, mais outra, mais outra, mais outra, mais outra! Assim, assim, assim, assim! Live, live. E aí, meu amigo Peritão? Vem com a família. Pode vir, maninho, sempre sim. Júnior da Linave também daí com a gente. Gente, eu, hein? Hoje é aniversário da DS também. Dani Santos! Não poderia ser em outro lugar essa comemoração, hein, Dani? Parabéns também pra você! Tudo de bom! Vai sair do chão! Pop, pop, faz a dancinha do pop, pop, faz a dancinha do pop, pop, faz a dancinha do pop, pop, faz a dancinha do pop. Alice Juninho, Alice Juninho! Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Para aí, Ligelis. Se prepara, DJ vai botar, o DJ vai botar. Ei, oh, ei, garota, ei. Tu fala que é maldosa, quero ver tu aguentar. Na primeira enfiada, tu vai pedir pra eu parar. Mas eu vou continuar. É só uma entrada, o Pedrinho vai botar, tá? É só uma entrada, o Pedrinho vai botar. Avistei a novinha no grau. Sap, sap, sap, sabe o que ela quer? Pau, pau, ela quer pau. Pau, pau, pau, ela quer pau. Pau, pau. Meu amigo Valbinho da TF, o garoto Bruno, o Thiago, Thiaguinho, na verdade, do Guamá. A Lara também, o meu amigo Viena. Dos moleques da TF do Guamá, aqui presente comigo, pode crer, pode crer. Pimentinha ali, maninho. E toda a curtição. Eita, pimentinha danada. Olha o negão, nosso amigo Gera. É a curtição, meu irmão, aqui presente com a gente, Alisson. Alô, Ticã. Brasil, Muralha GNP. Pro cara aguentar essa pressão aqui, quem dura toda tem que ser muito profissional, viu, meu irmão? Mas é isso mesmo, o que vale é vocês estarem aqui aguentando junto com a... Vida, vamos beber. Eu tô cheio de dinheiro. Vamos beber. Yeah, yeah, yeah, yeah. Bota o copo pro. Bora, meu doutor Cleijo! Nós vamos curtir a vida. Bora, turma, ah, vamos beber. Eu tô cheio de dinheiro. Vamos beber. Yeah, yeah, yeah, yeah. Traz a minha dose. Escuta o meu som. E o quê? Pra comemorar, eu vou fazer chover Xandão. Chover Xandão. Champagne, que elas ficam loucas. Começa a rebolar com o dedinho na banca. Quem tá chapada aí, então levanta a mão. Vê que tá tudo liberado e eu tô de fação. Empina aí, novinha, rebola e vem quicando. Vem aqui com o Ronaldinho, quero te ver dançando. A noite já é nossa, vem que hoje é funk nejo. Alô, garçom, traz a bebida que eu tô com dinheiro. Bota o copo pro alto. Bora tomar uma, bicho, pra aliviar. Yeah, yeah, yeah, yeah. Bota o copo pro alto. Vamos beber. Nós vamos curtir a vida. Vamos beber. Eu tô cheio de dinheiro. Vamos beber. Mais outra! Mais uma, Regiane! Vai, mais uma, vai! Sucesso, meu irmão! Ao lado do Pop Live! Live! Aí, daqui a pouquinho, tu deixa no Batistão, viu, Alex? Pode crer, meu irmão! Ele é gente boa, viu, Maninho? Nosso amigo, Lecola Pariquins, também daqui presente, viu, Alex, com a gente! Bora, garoto! Nossa administradora Juliana também daqui presente. Olha a Adriana Mix aí na reta agora. A culpa não, não, não, não. na, na, na, na, na, na, na. Não! Não foi minha, não. O quê? E tava chorando de barriga cheia. Quero lembrar pra você que a culpa não foi minha. Não, não, não, não, não, não, não. Não foi minha, não. E agora, Marinho? Quem escolhe demais sai perdendo. Quem sabe com os erros da vida termina aprendendo. E o Ciro tá a fim de me bater. E veja só no que deu. Bora, Ciro, DJ, garoto! E veja só no que deu, veja só no que deu. Você dizia que eu era ruim, arranjou outro pior do que eu. A nossa família Bazuca também tá aqui presente. Alô, Ciel de Marituba, alô, Anjo! Em nome de foto, que é slama, mistura que eu vou. Vai, safadão! Vai, safadão! E tá se sentindo humilhada sozinha, quero. Ricardo Lobo Mal também tem! Lucas Assisoide também! Bora, Paulinho, sabatinho! Não, não! Não foi. Olha o bumbum da Solda Elétrica! E tava chorando de barriga cheia. Quero lembrar pra você que a culpa não foi minha. Meu parceiro Tardelli também tá aí! Não foi minha, não! Rede no bumbum! Bismarck, alô, bis! Só pra quem foi ontem em Paragominas, 620 quilômetros, só isso. E veja só no que deu. Você dizia que eu era ruim, arranjou outro pior do que eu. Veja só no que deu, veja só no que deu. Você dizia que eu era ruim, arranjou outro pior do que eu. E dia 29 de novembro tem Safadão e Gabriel Diniz e São Luís, é 100% muito louco. Pra hoje é saudade. Mas quem de nós vai procurar um motivo, um pretexto pra falar? Foi ontem, mas eu fica a morte dela. Vontade nas nossas bocas e o calor do nosso lugarzinho de amor. Já é tarde, é noite, eu tô sozinho, as minhas mãos. Deixa seus saudade pra lá, DJ Ellison. Eu tô! Eu tô de boa, eu tô de boa. E vai passando de fininho, eu tô amando outra pessoa. Eu tô de boa. É a Mabel, rapaz, tá aí, olha o grito, Mabel! Vai passando de fininho, eu tô amando outra pessoa. Eu tô de boa, eu tô de boa. Vai passando de fininho, eu tô amando outra pessoa. Eu tô de boa. Dali Ellison! Você é um sonho, nosso amor é tão lindo, vai além do presente, David. O que é disso? Marcando presença aqui no Agrifo. Sou como no filme, tudo aconteceu. Olha aí, meu parceiro Martin. Essa banda é sucesso, tem que tirar o chapéu, tu é doido. Os brothers. Mas quando acordei, estava em seus braços, me apaixonei. Meu Deus! Meu Deus, por que ela partiu sem razão? Tiaguinho, maninho, Tiaguinho do Guamá, que presente, o Tiaguinho da TE. É um giro nas marcantes assim. Parece que você saiu de um sonho. Delícia! Filipinho com o Miguelado, meu amigo Clevinho também, a Samara aqui com a gente, e a Cacá, e companhia da Cacá agora, Bruno Pancadão também da área. Você já viu nosso amigo Anderson também aqui presente, a Raíssa, a Carla, a Giovana, todas as meninas aqui a bordo do Águia de Fogo. Tradicional giro nas marcantes pra galera ir curtindo. Aí daqui a pouquinho tem Vaquinho Bebê. Delícia. Soltando, seja pode cantando, viu? Quem sabe canta, mãe! Atenção, garçom gordo! Aqui com a nossa Super DJ, Gurgência, alô, gordo! Blackzinho, família Bazuca! Quem souber canta, mãe! Pop Som. Me apaixonei, já não posso esconder. Sei que ele já te... A família Pop já começa a se soltar, Marinho! E amiga? Ouça, amiga, se esse amor é verdadeiro, deixa acontecer. Não dá, esse até ter outra mulher, mas ele ama você. Me conta mais um pouquinho. Me fale mais dessa paixão. Não me obrigue isso não. Porque é tão difícil assim. Me dá um lugar. Sei que dói. É só traição. Não dá. Que tem Brasil. Paulinho, maluquinho do sapatinho, Jaquiná! Você não sai da minha memória, mesmo assim não tem mais volta. Ele hoje em companhia do Lequezinho, minha irmã, esses dois quando se juntam, meu Deus do céu! Minha vida dediquei a esse amor que não valeu, mesmo assim eu te guardei nas lembranças. É nossa BDJ, firme e forte aqui pela retaguarda da Vina, Ginho! Aqui no Ninho com a gente, meu grande amigo Red, o Top também, Dieguinho Pitbull, meu amigo Murphy também aqui. Em várias cartas rabiscadas com palavras. Tá todo mundo no setor curtindo essa aqui, ó. Assim você mata o negão curtição, meu irmão. Alô, Gela, Pimentinha! Curtição que eu conheço, garoto! Bora, Cleve, bora, Samara! Bora, Filipinho, comendo calado com você! Alô, Cláudio da Tec! Essa primeira dama, aquele abraço pra você com muito carinho, Marinho! Só pra te amar, só pra te amar, só pra te Marcelo do Rock aqui presente, super abraço pra você, valeu pela vida, você e toda a galera do Rock aqui no Pop Live. Nossos badalados, futebol, curtição também já na área, viu, meu amigo Mortadela? Bora, Marcelo! Hey! presente. Alô, Bico! Aquele abraço pra você, maninho! Olha o meu parceiro, Juninho Castro. Júnior Castro aqui com a gente. Ô, parceirão. Valeu, viu, Júnior? Você e toda a galera aí, maninho. Aqui pela retaguarda também, meu grande amigo Júnior do Comércio. Meu amigo Guto do Pop, também tá na área. Alô, Guto! DJ Bidu! Aí com a gente, obrigado, viu, Bidu? A gente não pode esquecer também dos nossos caixa baixa, né, maninho? Todos os caixa baixa aí na companhia do meu grande amigo Bico lá do Porto da Pare. Curtindo pop aqui na floresta, maninho. David Absoluto aqui presente, a Vanessinha. O Peixada da GD. Bora, assim. Se também, Dedê, tá todo mundo aí com a gente. Nossa Super TJ, meu irmão. Eles vão à loucura. Eu espero você em qualquer lugar. Caraca, eu só faço besteira pra te encontrar. Se o bicho pegar pra você. Você já viu ali o Muralha? O Ticão da Curuzu, toda GDP presente com a gente. Doido, eu vou. Eita coisa boa. Eu sou maluca. Bora, Ticão, não me abandona, meu irmão. Eu sou você. GDP, lembro logo do diretor Neto, do meu amigo Fábio Fop, de toda a GDP. Seu uísque, sua cerveja, seu refri, até mesmo sua água, com um copo personalizado aqui do Pop, viu? O Douglas tá circulando aí no meio da galera. Só não dá pra voar hoje, Douglas. Quero sonhar de novo. Dessa vez você não vai escapar. E o amor? O nosso palco do live. Tem o Vaguinho DB, o rei do pagode. Inclusive, ele já tá aí, toda a sua produção também do Vaguinho. Alô, Vaguinho! Aquele abraço pra você! Ele já vai logo falando ao vivo aqui no Pop Live. Cara, fala, Vaguinho! Fala aí, Vaguinho! Delícia! Se você se for menina, já já tem você, Maninho! Eu preciso de morfina pra retirar toda a tua ausência. O veneno que o teu beijo deixou, eu não vou suportar. Eu faço loucuras por você, menina. Tua boca me alucina. O teu olhar me faz sonhar acordado. Me abraça e diz que está comigo, não vou mais. Bora que é marcante! Que nem um tsunami, devastando o coração, incendiando tudo. Seja fiel, baladinha ali, maninho, na retaguarda. O nosso amigo top presente, sempre levando a baladinha. Muito longe, né, meu irmão? Obrigado, top, na sua presença, viu, maninho? Toninho Curtição também presente. Alô, Toninho! É de do Bumbu, também tá na área, hein, garoto! Depois se der pra clarear um pouquinho aqui a família pra te cumprimentar, Lourinho. Parei, maninho! Banda 007. Que nem um tsunami, devastando o coração, incendiando tudo, me faz perder toda a razão, bagunçando a minha vida. Você é o Mortadela, meu, quer arrumar mais um pai, que o segundo já foi. Quanto mais eu fujo, mais te quero aqui comigo. Por te amar, tenho medo de sofrer, coração dispara por louco. É o Águia de Fogo.